Salvador, bajo Diego 1, Bellas Aromeñas, autorización, continuación de servicios militares, desplazar. Aromeia, Campina Grande, 370, copia o 39 já aprovado, aguardo 37. Copia, vem para dar. Autorizado João Campina Grande, nível 390, pelo Zulu 10. Cristiano 0, curva esquerda na Fuca, transição Aracaju. Fuca, transição Zipa, corrigindo Fuca, transição Zipa. Controle 1208, transponda 5053. Autorizado, Campina Grande, da 390, eu aprendi o número da escola. Então, 0 com curva, a esquerda na frente da curva, de par, 308, controle, quase 1503, gol no meio da frente. Correto, portão 5, chamou. Boa noite, 6746. Salvador, boa noite, é o 6746 da WebJet, final ILS baixar travado. 6746, livre pouso, pistão no zero, 920 graus, 62. Livre pouso, pistão no zero, 6746 da Web. Guarda, direto da Aracaju. Guarda. Luna 794, confirme. É, foi solicitado após Jambo voar Aracaju? Afirmativo. A saída é Puca, Puca Jambo, Jambo Aracaju. Ah, sim, tá certo. É, após Jambo, vai ser feito o procedimento RNAD pelo Alfa Romeo 3. 663. Ciente. Autorizado, chame táxi 1994. Sim, meu controle, Luna 794, para após Jambo, direto ao Romeu 366. Luna 794, chame centro Recife 12085, 12545. táxi, o voo 994, 2 horas e 10, não tem nada. 994, direita, até o ponto de espera, reporte pronto. Alinhar e decolar, 120 graus, 8 nós, o ajuste 9097. Alinhar e Salvador, o voo 1601, também aguarda só um instante. Da Juliette, 6746. Ingresso à esquerda, portão 02, o 6746. Esquerda, portão 02, 6746. Salvador, gol no 890, que pede acionamento, posição 4. Para o 4, coordena que de solo após o WebJet parquear no 2, tá ali. Livre após o WebJet. No 994, aos 45, controle no 208, boa viagem. 208, boa noite. O 960, 306 no portão 5, autorizado por estacionamento em táxi. Controle, Salvador, voo 994, decola. Plano 994, contato radar, simulatório nível 350, saída PUC. 350, saída PUC, 994. Lula 994, Centro Recife no 2085, no 2545. 2085, 2545. Revolução número 0, contra o 0, 0. para trás. Meia, alinhar e manter. Ali mantendo o zero, Bruno Meia, zero. Salvador, Gol no 896, decola, boa noite. Gol no 896, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUC. 370, PUC. 96, decola ao 53, controle 1208, boa viagem. Decolagem atualizada, 130 graus, 79. Livre decolagem 00, 606. Decola 57, controle 1208, boa viagem. 1208, 8908, obrigada, bom dia. Salvador, bom dia, Gol no 606. Gol no 606, bom dia, contato radar, siga para o nível 390, conforme autorizado. Atenção para o 390, Gol no 606. Gol no 896, Centro Recife, no 2085, no 2545. 2085, no 2545, obrigado.